Vamos falar agora de capacitação aqui na cidade de Foz do Iguaçu, capacitação numa área específica aí que está ganhando destaque aqui no oeste do Paraná, a área de biogás. Está comigo aqui no estúdio o Rodrigo Regis, ele que é diretor do CI Biogás, que é o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás aqui em Foz. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí sobre esse mercado de biogás e o que é que a gente está fazendo de capacitação para ele. Também está conosco aqui a Yara Betânia, ela que é coordenadora pedagógica. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-los aqui e para falar justamente de um assunto que na nossa região vem ganhando destaque já há alguns anos, esse trabalho com o biogás. É possível gerar energia com esse material? Qual que é o trabalho, o encaminhamento que está sendo dado aqui nos municípios do oeste do Paraná? Bom dia. Bem, o setor do biogás, ele... No início, quando a gente começou a fazer os trabalhos, a gente focou muito no tema energia pelo nosso próprio DNA, que esse projeto nasceu dentro da Itaipu, né? E mais com o tempo a gente começou a ver que o biogás, ele é mais do que gerar energia, ele gera também um biofertilizante. E hoje o Brasil importa mais ou menos 75% do fertilizante, que vem grande parte da Ásia. E hoje, se a gente fosse pegar só os resíduos da avicultura no Brasil e da suinocultura no país, a gente conseguiria atender 14% dessa demanda, que equivale a mais ou menos 1,5 bilhões de dólares que não estão sendo aproveitados no mercado brasileiro. Então, além da energia elétrica, a gente também pode gerar energia térmica ou o biometano, o biogás purificar gerando biometano para abastecer os veículos, que é a experiência que a gente tem aqui na usina de Itaipu também. E essa cifra que você citou é realmente impressionante, porque devemos levar em consideração também que aqui a nossa região é uma das principais produtoras aí no que diz respeito à questão da criação de aves e porcos. Sem dúvida. As cooperativas hoje ela tem um custo com diesel e com gasolina bastante significativo nas suas planilhas. A gente há uns anos atrás fez um estudo num abatedor de aves, numa cooperativa aqui da região, e a gente verificou que 34% do custo e todo o processo, desde da incubadora dos ovinhos até o frango para ser abatido e o processo final dele já pronto para ser comercializado, 34% do custo era energia, e dos 34% do custo de energia, praticamente 55% era custo com combustível. E que se a gente usasse todos os resíduos desse processo, poderia abastecer os veículos que faz a logística desse processo, né? Que a gente chama business to business. Então, usar o resíduo do próprio negócio para gerar energia para o próprio negócio, para você ter competitividade. Você reduz esses custos e ter competitividade. Isso vem ganhando bastante mercado na nossa região, principalmente por esse ponto de a gente ser uma região altamente produtora de animais, e vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil com as políticas também. Então, final do ano passado, foi assinado um programa chamado Renova Bio, que vai incentivar os biocombustíveis, e entre eles está o biometano, que ganha, além, quem produz hoje biometano, além de ganhar com a venda do biometano, ele pode ter outra receita com o C-Bio, que vai ser comercializado no mercado de ações. E olha, é bastante importante até essa questão de realmente negócios gerando negócios, né? O CI Biogás, ele existe há quanto tempo aqui em Foz do Iguaçu? O CI Biogás nasceu dentro de um programa com a Itaipu Binacional, né, para resolver um problema ambiental no reservatório da usina por causa desse grande produção de proteína animal, que os dejetos acabavam indo para o reservatório e poluindo o reservatório. Então começou com uma solução para resolver um problema ambiental há mais ou menos 10 anos atrás. Esse projeto começou dentro do Parque Tecnológico Itaipu, que foi ganhando musculatura, e praticamente em 2013, esse centro, a Itaipu convidou vários parceiros a criar um centro independente com administração própria. E de 2013 para cá, a gente é uma associação privada sem fins econômicos que opera em sinergia com vários atores, com a Copel, com a Compagás, com o IAPAR. Aí tem agências internacionais como a FAO, o NUD e também as cooperativas. A cooperativa lá é uma associada nossa que participa das nossas reuniões de assembleia e conselho. E por ser uma área nova até, eu imagino que vocês tenham identificado essa necessidade de capacitação de mão de obra, né? Vou até pedir aqui para a Yara detalhar um pouquinho essa questão. São três cursos agora que estão sendo apresentados para a população, para os profissionais aqui da nossa região? Isso. Nós trabalhamos com capacitações já nessa área há algum tempo, mas hoje nós estamos com 3 cursos. O curso de Fundamentos do Biogás, que é para a pessoa que está tendo o primeiro contato com esse tema, né? O curso de Operacionalização de Biodigestores, que já é um curso mais específico para pessoas que têm interesse de entender como que é a produção de biogás. E o curso de Biogás para produção, para geração de energia elétrica. Também é um dos cursos mais procurados e é bem interessante para a produção mesmo, para entender a produção de energia elétrica com os dejetos, com o biogás. E a gente, eu acompanho aqui até no material que vocês distribuíram para a imprensa, né, que o investimento são cursos pagos. Isso. O valor varia de R$ 490 a R$ 590. Uhum. E uma pergunta que a pessoa pode se fazer de imediato. Existe mercado? Como é que está a demanda até por profissionais nessa área de biogás? Nos últimos 5 anos, a oferta de produção de biogás no Brasil vem crescendo a uma taxa de mais ou menos 45% ao ano. Sem dúvida nenhuma, nos próximos 10 anos, a demanda de energia no Brasil aumenta praticamente 50%. É como a gente tivesse que produzir 2 Itaipus nos próximos 10 anos. E a participação do biogás na matriz energética brasileira ainda é pequena, mas tem um grande potencial para crescer, porque a gente não está aproveitando nem 1% de todo o potencial que a gente tem. E a gente vem escutando, esse mercado ele vem se formando, e a gente vem escutando muito de demandas de empresas que estão no setor, a demanda de qualificação de pessoas. Isso passa, se você pegar toda a história do setor de energia, isso passou por todas as fontes que foram desenvolvidas. E a gente, como um centro voltado para a inovação e tendo a ciência que para o desenvolvimento de um novo mercado precisa de capital humano, então precisa de pessoas capacitadas, a gente vem ofertando esses cursos que vem tendo uma procura bastante razoável. E esse curso também tem uma vantagem, ele é feito à distância, né, pela internet. Então a gente vem tendo alunos não só do Paraná, mas alunos de todo o Brasil e mais. A gente tem uma participação significativa de alunos estrangeiros. Então, países que falam a língua espanhola, esse curso também está em espanhol, países vêm participando desse curso ao redor do mundo. Então, nos últimos anos, a gente teve mais de 1.300 alunos espalhados em mais de 27 países no mundo. Isso mesmo. Não, e é importante destacar que, por exemplo, eu ouvi pela primeira vez a questão do biogás há cerca de uns 10 anos atrás, e muita gente até tirava sarro na época, né, de você aproveitar ali o dejeto do animal para produzir energia e tudo. Agora, hoje a gente já vê que é uma realidade consolidada, né? Isso, uma realidade consolidada. Tem um filme bastante contundente, né, na nossa... A gente com certeza pegou isso na nossa época, Guilherme, De Volta para o Futuro, que o cientista lá, que representa um pouco o Acha, ele pegava uma casca de banana, jogava no carro e o carro se movia uma casca de banana. E essa realidade, né, nesse filme dos anos 80, essa realidade a gente vive hoje. Então hoje no Brasil a gente já tem plantas que produzem produz o biometano, que é equivalente ao gás natural, e está injetando na rede, que está sendo usado. E aqui a gente tem exemplos no oeste do Paraná de resíduo que gera energia em produtores rurais. A gente tem aqui na Itaipu casos do uso de grama, de esgoto e de resto de comida que está gerando um combustível com as mesmas propriedades do gás natural, que está movendo mais de 80 veículos lá dentro. Então essa realidade ela chegou e ela está mudando. Então a gente costuma falar que o futuro não vai ser mais como antigamente. Não dá para a gente se preparar para esse mercado que está vindo com a cabeça do passado, porque o futuro vai ser completamente diferente do passado, por N motivos. Um deles é os usos das energias renováveis que vem crescendo, e o outro é a interatividade. Então, a gente como centro de inovação tem que aproveitar esses ambientes de interatividade e de informação através da internet para capacitar pessoas para se preparar para esse mercado que vem. E que a tendência que a gente tem para esse ano é crescer mais nessas margens que a gente vem crescendo nos últimos anos. Portanto, os cursos, eles serão à distância, né? Isso. E qual que é a duração média aproximada? Aproximadamente 5 semanas. O curso tem duração tem carga horária de 40 horas. Então, ao final do curso, é emitido o certificado com essa carga horária de 40 horas. Então... As inscrições, elas seguem até quando? Isso, hoje nós começamos o curso de operacionalização de biodigestores, então ainda dá tempo de fazer inscrição para iniciar hoje. E o curso de fundamentos do biogás e de elétrica, eles iniciam no dia 7 de maio, tá? Lembrando que esse valor, ele pode ser parcelado em 3 vezes, né? E estudantes também têm desconto, é só conversar com a gente, tá? As formas de contato é no site do CI Biogás, tem lá informações também, né? Mas como é que pode fazer para entrar em contato com vocês diretamente? Isso, pode ser através do e-mail contato, EAD, @cibiogas.org ou no nosso telefone 3576-7022. Portanto, 3576-7022, para você que está fora de Foz do Iguaçu, código 45 na frente, e o e-mail contatoead@cibiogas.org. Lembrando que esse endereço, né, cibiogas.org, é também o site, né, onde é possível obter todas as informações sobre essa iniciativa, né? São três cursos, vamos só repetir aqui, Yara, quais os títulos dos três cursos? Fundamentos do Biogás, Operacionalização de Biodigestores e Biogás para Geração de Energia Elétrica. Você que tem interesse, portanto, em saber mais sobre essa área, quem sabe até diversificar um pouco a sua carreira, buscar um novo mercado, ou se aperfeiçoar dentro daquilo que já tem um pouco de conhecimento, não deixe realmente passar essa oportunidade. Agradeço aqui a Yara Betânia, coordenadora pedagógica, também ao Rodrigo Regis, diretor do Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, o CI Biogás aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado a ambos pela participação aqui no Manhã RCI. Muito obrigado também. Uma boa semana para todos.